Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos até às 14 horas, sempre com a sua participação por aqui pelo 991248325 ou 99204-2222. E enfim, eu tô recebendo aqui o meu amigo Wagner Luiz dos Santos, o Vaguinho, diretor do Departamento de Esportes aqui de Guaranésia, para receber o troféu Expresso, né, como destaque do ano de 2015. Ô Vaguinho, primeiramente, um prazer muito grande estar recebendo você aqui novamente nos estúdios da Pássaro da Ilha FM no programa Expresso, viu? Bom dia. Bom dia, Antônio Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes aí do programa Expresso. É, a gente tem uma agenda meio corrida aí. Não, tava difícil, tava parecendo o programa do Silvio Santos, o troféu imprensa. Rapaz, vai receber um troféu de 1998. Mas eu sei que é difícil, né, Vaguinho? Geralmente os campeonatos, como a gente tava falando fora do ar, acontecem no final de semana, né? A agitação, né, do esporte mesmo, assim, né, as competições, elas acabam, assim, acontecendo tudo nos finais de semana, e como a gente desenvolve vários esportes, né, tem um seleto, né, rol aí de modalidades esportivas, né, então a gente acaba, né, ficando preso a bem essas questões de jogos internos e externos. Quantos sábados que você não tem de tranquilidade na parte da manhã, Vaguinho? Eu até tava conversando com minha mãe essa semana, a gente fez umas contas, eu acho que eu fiquei 3 finais de semana desse ano inteiro, assim, mais tranquilo, né, vamos dizer, mas... É porque eu tô tentando trazer o Vaguinho aqui desde, sei lá, março, abril, mais ou menos, que a gente tá. Vaguinho, tem gente essa semana, Antônio Cláudio, vou estar em, sei lá, Cabo Verde, Pouso Alegre, né? E cada semana num lugar, né? Isso, mas faz parte do trabalho, né? A gente tem a consciência disso, né? E assim, a gente fica, até falei com você, assim, meio chateado, assim, de não cumprir com o planejamento do programa aí, mas... Mas é tranquilo, é por uma boa causa e um bom motivo, né, Vaguinho? Tá acompanhando a meninada, né? Ah, sim, isso é importante, né? E dessas suas viagens de estado, tem trazido muitos títulos para Guaranésia, Vaguinho? Ou só participar? Não. Você tá participando? Não, Guaranésia, né, no que diz, assim, as modalidades esportivas, a gente deu uma alavancada muito grande, é notável aí, né, para quem acompanha, tem visto aí, até, né, a gente vem de um título inédito aí dos Jogos da MOG, né, que é uma... entra no hall aí com Muzambinho, Guaxupé, que toda a vida sempre as duas cidades, né, que tiveram, né, os títulos aí da competição, e esse ano não tá sendo diferente não, Antônio Cláudio. Todas as competições que nós participamos, nós tivemos, assim, um êxito. Até essa semana eu tirei uma foto lá das conquistas nossas desse ano. Já fomos vice-campeão do regional de futebol, fomos vice-campeão semana passada de um torneio importantíssimo feminino de vôlei em Passos com o professor Maurício, né? Eu posso até tô me esquecendo aqui, mas o que mais, assim, simboliza isso são os dois títulos do regional dos jogos escolares, né? No vôleibol e no futsal, que essa semana a gente tá indo segunda-feira para Lavras disputar o estadual. É gradativo aí. Segunda-feira já estão indo pra segunda, Lavras? Segunda a gente vai, se Deus quiser, a gente retorna no sábado com a vaga aí pro Nacional aí. Se Deus quiser, né? Representa. Mas é só o campeão, Vaguinho? Classifica ou não? Sim, o campeão. São várias etapas, né? Nós fomos campeões aqui da micro-regional, que abrange as cidades aqui dessa região aqui, né? Do Sudoeste de Minas aqui. E fomos campeões agora da regional, então representamos o sul de Minas no estado. Tá. Quantas cidades vão estar lá? Agora é por região, né? Se eu não me engano, são oito regiões, isso. 7 regiões. E o município sede, ele, né, tem que ganhar a vaga também, né? Então, são 7 regiões do estado todo de Minas Gerais que, né... E Guaranésia vai estar lá representado, bem representada, né? Vamos sim, se Deus quiser, fazer uma boa participação. Os meninos estão trabalhando aí há muito tempo com o professor Maurício no vôlei. Os meninos do futsal trabalham comigo desde os 5 anos de idade, a maioria. E a gente até... pelo planejamento nosso, até falava com ele sempre, ó, na hora que vocês tiverem 14, 15 anos, a gente vai estar colhendo bons frutos do que nós estamos trabalhando. E não foi diferente, ano passado fomos vice-campeões da Lidarp, né, deixando cidade do sul de Minas quase tudo pra trás, e agora, né, tá chegando aí no... Você tá com esse menino desde os 5 anos? A maioria? Desde o clube. Desde o clube, antes então de você assumir o departamento de esporte. É, o trabalho, eu já trabalhava, né, no clube, com o professor Rosinaldo, né, a gente fazia parte de esporte ali, e eu trabalhava com futsal, né, com iniciação, sempre trabalhei com iniciação, com crianças de 5 anos, até os... Hoje eu trabalho até os 17, né? Faço essa parte do departamento. E essa meninada aí, como com o Pelé também, eles estão com a gente aí desde pequeno aí. Então, quanto tempo você tá no departamento de esporte, Vaguinho, tomando conta ali, administrando? Vai completar 6 anos. 6 anos? 6 anos. Eu lembro que a primeira vez que você veio aqui, a gente falava muito da questão de plantar sementinha. Você lembra disso? Sim, eu sempre sim. Questiono você quando você vem cá. Essas sementinhas, então, tá dando fruto já, né, Vaguinho? Graças a Deus, né? Graças a Deus. É o que eu te falei, né, Antônio Cláudio? O esporte, ele é um processo contínuo. Hoje a gente desenvolve as categorias de base, todas as categorias de base praticamente, e a gente, assim, buscou arrumar a estrutura adequada para que se desenvolvesse isso, né? Eu lembro, até falei para você até me questionava, e aí, vai ser campeão da MOG algum dia? Eu lembro disso. Falei, não, agora que a gente tiver uma estrutura boa, a matéria-prima guaranesiana é muito boa, entendeu? A gente tem criança aí, atleta, adulto, idoso aí. Pra disputar todas as modalidades. Que joga tudo, todas as modalidades, né? É gradativo, igual a gente tem essa mentalidade de ter desenvolvido isso. E é claro, a gente dá sequência aí pra ter uma nova administração, de estar abrangendo assim outros esportes. Sim. Porque, como eu tô te falando, é contínuo. A gente não consegue. Como a gente plantou a semente, foi. Acho que nunca aconteceu isso em Guaranese, né? Nunca. Nunca teve uma diretoria assim que tivesse assim esse tipo de trabalho, né? Isso é de consciência, né? Prova gente... que o trabalho a longo prazo dá certo, né, Vaguinho? Com certeza. Tem que se acreditar nisso. Infelizmente, os trabalhos, eles começam, tem tempo de começo, tem prazo de validade, que é 4 anos, né? Trocou sim. O prefeito, muda tudo, né? E não pode ser assim. Isso é evidente em qualquer país do mundo, só no Brasil que isso não acontece, infelizmente. É, mas o esporte, ele há necessidade de ser um processo contínuo. É. Mas eu acredito que hoje, como a gente acabou inserindo aí muitas atividades e desenvolvendo muitas oficinas aí esportivas, eu acho que acaba que agora o pessoal, os próprios atletas e a população tá cobrando. É. Porque eu acho que assim, como eu te falei, repito, é um processo contínuo, né? Amanhã eu preciso estar trabalhando uma luta, amanhã eu preciso estar trabalhando um atletismo de ponta, e assim vai. Pra assim que se forma um esporte, cresce. Nós temos as dificuldades, o esporte, lógico. Claro, é como se diz, né? Se for tirar, vai tirar, vamos do tirar esporte, do esporte, né? Mas é a função dele, os objetivos, pra quem conhece, sabe, sabe que é muita importância. Mas e que, tem que ser levado em conta. Bom, primeiro, uma pergunta que quero te fazer. O que que mudou na tua mentalidade, na sua maneira de ver, de quanto você começou, que eu lembro que você chegava aqui e falava, temos que trabalhar a base, tá, essa base cresceu. Essa base continua sendo trabalhada hoje? Você continua trazendo essa meninada de 5, 6 anos ainda pro esporte ou não? Essa meninada agora vai ficar pra próxima administração. O negócio teve que pegar aquela base que foi criada lá 6, 7 anos atrás. Como é que funciona isso? Não, isso aí não. Todo ano tem criança. A intenção nossa, Antônio Cláudio, a intenção, a mentalidade que a gente implantou dentro do departamento é uma mentalidade de, né, novos adeptos, e a gente sempre necessita disso. Porque se eu parar hoje de dar o meu treino de futsal, no exemplo, para crianças de 5 anos, as crianças, elas vão, até por questão, assim, eu digo motora, né? Elas vão ter uma defasagem, assim, pra estar tá acompanhando os novos. Amanhã o menino entra com 10 anos pra jogar voleibol. É. Pô, ele podia ter entrado com 8, 7, né? Então é contínuo. A gente tem as categorias e a gente renova. Tanto é que a gente começa a pegar a partir dos 5 anos de idade. 5 anos de idade, para que a gente tenha uma, né, claro, dentro da metodologia certa com a criança, né, de estar inserindo o esporte como um lazer, que o nosso objetivo sempre, maior sempre foi essa aceitação, assim, não competição. Só que eu tenho a consciência plena que se o trabalho for bem feito, a competição vai surgir, né? A consequência. Do bom trabalho. Eu escutei isso um dia numa reunião dos jogos. Eu mostrei um gráfico de quantos atletas a gente tinha na nossa pasta, né? E aí eu fui questionado o seguinte: mas pô, você não consegue trabalhar. Como você tem 150 moleques num turno de futsal? Um professor de campo tem 200, passa a tarde. Falei, falou assim: não, você tem que trabalhar com 22, com 10. Falei, não, eu trabalho em prefeitura. Prefeitura a gente tá aqui pra, né, não pra criar atletas, títulos, conquistar títulos. Isso é o segundo plano, né? A nossa ideia é incentivar, viver, fazer a criança e o atleta vivenciar um novo esporte e através dele ter disciplina, né, ter comprometimento, desenvolver uma como se diz, uma estética física, gerando saúde, é isso que é o nosso objetivo maior, né? E assim, é comprovado aqui, eu falo pra você aqui que a gente acaba comprovando, posso tá quebrando, poderia até fazer um estudo, te falar a verdade, que trabalhar com um grande número de atletas, sim, você colhe frutos bons, assim, em todas as dimensões, né, vamos dizer. E a parte adulta, Vaguinho, como é que fica? Ficou um pouquinho esquecida durante esse período? Não, hoje em dia, competições adultas, elas são mais carentes, né? São competições que elas têm, assim, um menor números de competições mesmo, né? Só que a gente acontece, a gente tá aberto, as nossas escolas, a partir do sub-17, sub-20, ela é aberto os atletas dessa idade para estar treinando com adulto. Tanto é que nós temos, né, os meninos aí sempre estão, principalmente hoje o basquete, o vôlei e o futsal, né, o handball nosso é basicamente, são lá meninos 17, 16, 18 anos e as meninas, né? Mas o basquete, o futsal e o voleibol, ele tem, né, os meninos aí estão, o pessoal adulto, porque a gente treina à noite, né, o poli funciona 24 horas, trabalha, e a gente sabe, né, igual a gente vai estar abrindo um horário agora pro rend sábado, pro pessoal adulto tá indo também treinar, mas assim, não pode, o esporte a gente tem que atingir todo mundo, então as portas do poliesportivo tá aberto para qualquer pessoa tá indo lá treinar nos horários de treino. Mas tem muita gente que reclama disso, né? O poliesportivo não abre pra qualquer um, não pode lá jogar uma bolinha. Mas como é que fica isso, Vaguinho? Mas, Antônio Cláudio, o ginásio esportivo municipal, ele não tem essa finalidade, né? O pessoal isso, reclama com você. Mas reclama. E eu tenho a consciência e tenho a resposta pra falar. Imagina se eu deixar todo mundo, se a prefeitura deixar todo mundo jogar, você vai fazer um jogo de festa aqui da rádio. Vai lá, Antônio Cláudio. Vai fazer um jogo de festa. Vamos juntar a turminha da rádio aqui, vamos jogar. Não é assim. Gente, não é bem assim. O ginásio, ele passa por manutenções diárias, a gente cedia jogos, tem os treinamentos, e o ginásio, ele tá praticamente 24 horas, vou dizer, lotado de treinamento, né? Porque a gente não tem uma modalidade esportiva só, a gente tem várias. Então, isso é, assim, infelizmente, claro, mais pra frente, quem sabe a gente não tem um polo esportivo que fique à disponibilidade da população, né? Mas como a gente, com muito sacrifício, temos apenas um, tem que cuidar, e o nosso poliesportivo, um dos mais respeitados aí na região, onde todo mundo quer vir jogar, e sediamento de jogos, eu recebo ligações mensalmente aí pra estar, realizando eventos aqui, a gente acha que tem que ter um zelo maior. Mas outras quadras do município podem ser usadas? Sim, a gente tem, né? A gente tem a quadra da Coab, né? Que infelizmente a gente até fica triste porque a gente deixou a população tá utilizando, mas muita gente não tem comprometimento, estraga, né? Mas a gente tá aí para trabalhar e arrumar, e agora, logo menos aí, a quadra do ginásio, do antigo ginásio, a gente tá também entregando, que vai ser uma quadra também aberta para o pessoal tá fazendo lazer dele diário. O Juninho tá mandando os parabéns aqui pra você, Juninho da Capoeira, tá parabenizando você, diz que você é um monstro no esporte. Agradeço as palavras aí do Juninho. O Emanuel também, tá mandando um abraço aqui, meus parabéns aí pro Vaguinho, diga a ele que é o melhor diretor de esportes que o Guaranese já teve. A equipe de futsal tá nas quartas de final da MOG, ganhou de 5-3 de Muzambinho e empatou com o Nova Resende por 3-3, classificando em primeiro. Hoje sai o nosso adversário, ou Arceburgo ou São Pedro. Um abraço aí pro Emanuel. O Emanuel é um parceiro, foi professor durante 2 anos aí do departamento, e ele saiu porque ele, né, é professor do estado, e independente disso, ele é um parceiro porque ele hoje faz um trabalho voluntário com o futsal adulto nosso, né? Os meninos já conhecem ele, já tem aquela metodologia dele, e hoje ele, né, tá aí à frente do nosso futsal com muito afinco aí, vontade de tá trazendo títulos aí pra nossa cidade, né? E não só o futsal, né? O futsal feminino também está, o vôlei e o futebol de campo amanhã tá na disputa da semifinal também, o vôlei joga contra Botelhos e o futebol joga contra Guaxupé. A gente vai repetir a taça do ano passado, Vaguinho? Na MOG? Eu sempre cobrava um título, a gente conquistou um título ano passado, e esse ano? Não, vamos sim. Não, é o que eu tava te falando, falando aqui com você. É por isso que eu tô te perguntando, pra colocar lenha na fogueira. É, eu vi mesmo. Eu fiquei muito chateado porque nós, diretores aí dessa região aqui, dos Jogos da MOG, né, 18ª edição, a gente tem por base, acho que por objetivo, tá propagando e colocando os nossos atletas em evidência aí nos jogos, né, que é, como você disse aí, né, me perguntou jogos adultos, né, pra você ver, a MOG é quase um único aí, né, a gente tem torneios isolados, né, dentro da nossa região, e às vezes a gente tem que ir até longe jogar por não ter aqui. E esse ano, das 8 modalidades que nós fomos campeões, estranhamente 6 não tem nos Jogos da MOG. Não faz parte do calendário. Não faz mais parte do calendário dos Jogos da MOG. É legal de se explicar que necessita de um quórum mínimo, né, de equipes para cada modalidade ser jogada. Só que houve um interesse maior, acho que da minha parte, em estar jogando com todas as modalidades e cidades nossas aí, que, né, tradicionais aí no esporte, optaram em não jogar essas modalidades. É ruim pro esporte? Sim, claro. Né? Ruim, muito ruim pro esporte isso, porque dessas 8 que ganhamos, 6 não está, é um pouco estranho, né? 6 não terem participação das, e inclusive eu cito um vôlei feminino, que a gente é bicampeão. Não vai ter, esse ano a gente não vai ter essa, não tem na modalidade, na competição da MOG. E a MOG é um somatório de pontos, né, por modalidade, então não é uma justificativa, porque a gente ainda tá vivo na competição e a gente vai brigar nos esportes individuais também, e nossos esportes coletivos aí estão também, maioria na fase final, só que a gente fica indignado por isso, né, porque nós temos atletas, nós treinamos eles aí para jogar essa competição, inclusive o nosso vôlei feminino, na ausência dessa competição, nós fomos jogar um torneio lá na cidade de Passos, né, pra você ver, deslocamento, né, dias, meninas, a maioria com trabalho, com serviço de casa, mas foram e ficaram em segundo lugar, perderam a final lá, o professor Maurício, lá um jogo bem disputado, representaram bem a cidade, né? Mas isso eu acho que... Mas, o vôlei feminino de Guaranés era praticamente a pontuação máxima, né? Era praticamente uma medalha de ouro. É, o vôlei, o basquete, né? O vôlei de areia, né? Que é os que não tem. O tênis de mesa, que nós... E aí não tem, Guaranés vai ficar sem pontuar nessas competições. Né? Provavelmente não vai conseguir a pontuação que poderia conseguir com todas essas competições. São 78 pontos, né? Que no geral ele faz a diferença, né? Faz uma grande diferença. Nós ganhamos ano passado uma diferença de 47 pontos do segundo colocado, Muzambinho, né? E mas a gente tá vivo na competição e vamos. Ano passado nós ganhamos o futebol? Fomos campeões. Esse ano nós temos futebol. Tem. Pelo menos futebol. O Gil Franco, parabéns aí, Vaguinho, que acompanho há anos, um cara muito comprometido e humano, que tá mudando o futuro das crianças de Guaranésia, sem dúvida. Um abraço grande do Gil Franco. Um abraço, Gil aí, o Gil, o percussionista aí do Brasa no Samba, tá no pandeiro aí com a gente, aí lá no Brasa hobby da gente. Frango, essa eu não conheço. Essa é o barzinho, é o novo. Tá. Mas tem o Amigos do Samba, ainda continua, né? Louco, sempre. Vaguinho, vou fazer um intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta, eu quero falar sobre futebol amador, né? Já que a gente falou um pouquinho aqui dos outros esportes, futebol amador, que é a grande paixão de todo mundo, né? Eu quero saber dos campeonatos amadores, vamos ter campeonato amador hoje, o municipal, não vamos ter. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso logo após o intervalo comercial, que é bem rapidinho. Expresso. Expresso. O seu programa de sábado. De volta aqui no Expresso deste sábado, batendo um papo aqui com o Vaguinho, diretor do Departamento de Esportes aqui de Guaranés e ganhador do troféu Expresso na categoria Esporte. O Vaguinho começa aqui com a perguntinha aqui da Simone Marques. Bom dia, Antônio Cláudio. Parabéns aí pro Vaguinho pelo bom trabalho que tem feito. E por favor, pergunta pra ele como eu faço pra colocar o meu menino de 5 anos no futebol com ele, lá no Poliesportivo. Simone Marques. Ô, Simone. Obrigado. Ah, leva seu. Vai lá no Poliesportivo, lá na secretaria, você pega uma ficha, faz um cadastro. Coisa simples, rápida, entendeu? E você pode mandar seu meninão lá pra gente lá, que é mais um pro bando de louco, como a gente diz. Tudo corintiano? Brinca não. Não nesse sentido. É, eu não sou louco mesmo lá do Poliesportivo lá. Ô, Vaguinho, quantas crianças hoje? Então, Cláudio, nós temos um apanhado dos cadastros. Hoje nós atingimos 817 atletas. 800? Crianças. Mas aí você está falando todos desde todos. O começo, hein? Não. Hoje. Trabalhando hoje. Hoje a gente. Então tem... você atinge quase que a totalidade das. Porque é aqui na Prata também, né? Ah, tá. E a gente, eu conto aqui nessa. É legal de falar que eu conto terceira idade, eu conto atletas adultos, entendeu? Eu tá. Conto crianças, né? E a gente chega nessa. Nesse número, né, tem até especificado aqui, né, os números aqui de dos atletas por modalidade e, assim, é uma coisa assim que a gente fica muito feliz porque a ideia nossa, há um ano e meio atrás a gente tinha 600. Eu lembro quando você falou que era um pouco acima de 500 esse número aí. E hoje a gente alcança 817, assim, é o número que a gente conseguiu chegar lá captando cadastro, aulas, né, os atletas, as equipes. Esse número elevado de pessoas envolvidas no esporte contribui também para esse rendimento que a gente tem no ICMS esportivo ou esse número não tem muito a ver, Vaguinho? Não, contribui sim, a aplicabilidade dele, né, no que diz a adeptos ao esporte, que é um dos critérios dentro do ICMS, né, isso conta, a gente tem, por exemplo, a gente faz uma apanhada de cadastro, né, cadastro de atletas nas modalidades especifica junto com as competições, origina numa certa pontuação para o ICM, né? Ah, entendi. E competições? Isso também gera pontuação no ICMS? Eventos, competições, isso. Aqui tudo. Em Guaranés a gente tem muitas competições ou conta também as competições que a gente disputa fora? Em Guaranés e fora. Tá, aqui em Guaranés a gente tem muitas? Sim. Ó, eu tenho uma folha aqui com umas três vendo, páginas. Uma folhinha aqui grande. A gente tem bastante no Cláudio. E assim, o que eu simplifico e resumo... esse fato é que hoje Guaranés é atual 11º colocado dentro do estado do todo estado de Minas Gerais. Então o ICMS é você pontua de acordo com o número de eventos, atletas e competições assim que você disputa. Então hoje nós estamos aí em 11º e atrás de algumas e à frente de muitas cidades até grande, então, né? Em 11º lugar, você tá na frente de muitas outras cidades. De muitas. Por sinal, na região aqui, nós somos os... vamos dizer, os melhores. É. Quando a gente tá falando de região aqui, a gente tá falando só da MOG aqui? Não, tá falando... não. Toda. Eu pego aqui dessa região aqui, acho que nesse ano, acho que Passos possa estar na nossa frente. É. No que vai recolher em 2017. Tá. Mas em relação a 2015... não tem nenhuma não, que eu me lembre, nem Belo Horizonte. Você tem medo que esse trabalho seja interrompido a partir de um próximo governo, seja aí qual for, Vaguinho? Não, como eu te falei, eu acho que os próprios, você me fala que 800 pessoas tem condições de cobrar, né, de cobrar ainda melhorias, né, porque a gente deu o start, a gente tá crescendo a cada dia, a gente tá aprendendo muita coisa, né, tudo pra nossa cidade, isso querendo ou não, é novo, né? A prefeitura está desenvolvendo vários esportes, assim, está, né, sendo reconhecida. O ano passado nós tivemos lá em Belo Horizonte e a gente estava dentro. Eu fiquei sabendo lá que Guaranés estava entre os melhores do ano. Lá em Belo Horizonte? Lá em Belo Horizonte, num curso do ICMS. Então, você vê, é um reconhecimento, assim, que está por todas as partes e eu acho que isso. A gente torce para que a tendência seja melhor a cada dia, né? O Marinho Alves, parabéns, Vaguinho, você merece isso e muito mais. Excelente profissional, competente em tudo que faz. Foi bom trabalhar com você, pena que foi pouco, tá dizendo aqui. Trabalhou pouquinho, né, Marinho? Trabalhou pouquinho. Marinho é um parceiro, até o sobrinho dele é o menino nosso lá, o Quinha, ele tá no top top futebol de Mogi Guaçu, foi um dos melhores atletas aí, nosso aí, do campo e do salão, Lucas Renato, hoje defende, leva a bandeira de Guaranese e Mogi no Campeonato do Interior Paulista, e a gente torce aí para que cada dia esse menino evolua, um menino muito bom, família muito boa e que tudo dê certo na vida dele. A gente tem atletas que saíram de Guaranese nesse período, Vaguinho, que você começou a treinar e hoje tá para fora aí? Além desse que você tá falando? Eu digo do geral, né, do departamento, né, eu não vou saber, se eu falar por nome aqui eu acabo até esquecendo, mas... Então, tem vários, então? Tem. Não, hoje aqui na região, só a cidade futebol, que tem... Então, o futebol que tá nas equipes amadoras profissionais, mas hoje, por exemplo, as meninas nossas do handball estão jogando Paraguaxupé, fase do Juninho. O vôlei, os meninos nossos estavam também praticamente 4 atletas. Jogando Paraguaxupé. Na etapa do... Nesses campeonatos que as outras cidades entram. Então, o pessoal sempre tem vindo aqui pegar os nossos atletas. Futebol de campo, Caconde jogou um campeonato do Interior Paulista que levou 10 jogadores nossos. Então, não era a seleção de Guaranese que estava jogando. Você olha na foto, se eu te mostrar a foto, eu te aponto dos jogadores de Guaranese. A Simone mandou mensagem que falou que segunda-feira tá levando o menino dela. Valeu, Simone, muito obrigado. Ô, Vaguinho, e a gente fala aqui sempre de esportes coletivos, nem os individuais. A gente não tem essa atenção, faltou essa atenção para os esportes individuais. E eu já vou até falar aqui, sempre que eu recebo aqui os meninos aí que participam de jiu-jitsu, de muay thai, né? Reclamam um pouquinho dessa falta de apoio do departamento de esporte para esses atletas. Esse apoio não acontece mesmo e por que não acontece? Então, Antônio Cláudio, esse planejamento nosso, ele é, como eu te falei, é gradativo, né? Eu não poderia abraçar o mundo também, mas... São atletas guaranesianos. Sim, né? E desenvolvem, e eu acho que com muita capacidade aí, o esporte, estão levando o nome da nossa cidade, o que deixa a gente muito feliz. Só que eu tenho visto isso, sim, só que eu não sou muito de rebater em rede social, assim, esse tipo de coisa. Mas é o que eu te falei, eu nunca recebi um projeto. Tá. Hoje a prefeitura, o pessoal tem que botar na cabeça que a prefeitura não é algo simples que eu chego lá, bato e pego. Que eu chego lá, falo e ganho. Prefeitura é burocrática, o sistema é burocrático, isso não é no Guaranese, é no Brasil. Hoje em dia... Então falta a criação de um projeto para eles. Eu até venho aqui, né, ao vivo falar que isso tem que ser feito. Tem que ser feito. Hoje, para me pedir um patrocínio para os meus atletas no uniforme de futebol, eu tenho que montar um projeto. Não é porque eu sou o diretor de esporte que eu vou chegar lá na loja e falar assim, ô, me arruma aí R$200 aí, para me jogar o campeonato lá. Não, ué. E aí? Hoje eu cito o exemplo aí da Ana Paula, né, que ela faz a prova do tambor, né, ela, um ano passado mesmo, ela disputou muitas competições e ela apresentava os projetos prévios pra gente, a gente analisava, porque não é só eu que tenho que dar o aval principal, tem o jurídico, né, que também analisa isso, tem o ponto do ICMS, que é o caso que é onde eu tenho a minha verba, tá mais específica, que eu preciso ver. Entendeu? Tem todo esse processo, é uma coisa bem assim diferente. É uma dica que eu venho aqui, tá, dizendo para os meninos que a gente tá de portas abertas para isso tudo, entendeu? Esses atletas que precisam de um apoio, não só em Guaranese, em outras cidades, tem que desenvolver um projeto. Não, não é só mais aquele negócio de bater na porta, lá, tô precisando R$300 para ir jogar uma partida em Campinas. Como que eu vou justificar isso, Antônio Cláudio? Eu preciso de nota fiscal, preciso de empenho, nota de taxa de competição, eu preciso justificar o porquê disso. Não tem jeito de eu, porque é meu amigo, nossa, meu amigo vai lutar lá, não, vou arrumar lá pra você. Então, não é bem assim, entendeu? Então, é uma dica que eu passo, acho que não é nem uma repreensão, entendeu? Eu ouvi, li, isso de uma maneira bem assim oportuna e gostaria de estar, né, deixando bem claro, porque as necessidade. Portas do departamento são abertas. Com certeza, com certeza. Como eu estava te falando, o menino falou, tem que. Até um moço que acho que é pré-candidato a vereador, que ele fala, não, mas o departamento de esporte não sei o quê, não tô vendo nada. Mas se ele observa, ele vai ser candidato e nem sabe o que está acontecendo dentro do próprio departamento e nem sabe da legislação como tem que ser feito. Tem que dar uniforme aí, pô, todos os times. Como assim? Não tem como. A prefeitura hoje o sistema não dá. Não é bem assim, gente. É uma coisa bem mais específica, mais assim. Vaguinho, algo que me preocupa bastante é a questão do futebol amador, que é a paixão nacional. Aqui em Guaranés não é diferente, todo mundo é apaixonado por futebol. E eu não vejo que a gente tem um campeonato amador muito forte. Eu acho que você até concorda comigo, a gente não consegue fazer esse futebol. O que está faltando aqui no nosso futebol? Que eu vejo outras cidades, claro, não dá para comparar com Guaxupé, que é uma cidade muito maior. A gente tem um campeonato lá com muita cidade, com muitos times. Sim. Muzambinho, Thiago, Casagrande, esteve aqui no programa algum tempo atrás, 2, 3 meses atrás, falou do campeonato lá também. O campeonato deles tem 24, 28 times jogando. E aqui em Guaranés dá o que fazer para arrumar 6 times para jogar um campeonato? Não, dá 12 times. Então melhorou um pouquinho. O que acontece, Vaguinho? Eu acho que... Mas desses 12 a gente sempre tem na final ali, Guaranés, Cruzeiro, não foge muito disso. Não. O que acontece? Eu acho que não é a falta, viu, Antônio Cláudio? Eu acho que, assim, o futebol amador aqui, ele precisa ter uma repensagem. Precisa ser mais organizado, porque a gente era autodependente das fazendas. Sim. Então, por exemplo, antigamente tinha Onça, Piranga, Peroba, tinha uma fase, toda a fazenda tinha um time. E os campeonatos eram, trazia aquela multidão, né, para os campos. E hoje, infelizmente, as fazendas elas não né, assim, aderem assim, a ter essas equipes. Eu sou da fazenda, veio para a cidade, as fazendas pra cidade, não tem condição de montar um time. E é o que eu falo, não justifico, mas em Muzambinho a zona rural é... Ainda é forte, né? É grande, a zona rural de Muzambinho é... Tanto é que tem um campeonato de futebol só da zona rural. Sim. Tantas equipes que lá tem, né? E eu acho que isso, assim, foi uma das percas que nós tivemos, né? As equipes da zona rural aí, no caso, que faziam, assim, que eram, acho que 70% das equipes dos campeonatos antigamente. É, era até mais, né? Era até a gente mais. Tinha dois times da cidade, o resto era o Guaranésia daqui, né? E o resto era tudo das fazendas, né? Sim. O Guaranésia que jogava, que eu me recordo, né? E agora, mas assim, eu acho que o pessoal tá... Devagarzinho tá entrando na linha, hoje eu tenho estádios. Hoje a gente aí. Consegue 12 times para disputar um municipal? Consegue. Hoje em torno de 12 times, assim, o salão hoje tá mais forte. Ele tem mais equipes. Mas o campo hoje. A gente tem as equipes que jogam no domingo de manhã, sábado à tarde, né? O pessoal que tem a tradição de estar montando dentro dos campeonatos. E assim, só que é um campeonato, Antônio Cláudio, que até. Com essa preocupação que a gente, os campeonatos, a maioria, o regulamento desses campeonatos que tem na região, ele libera atletas de fora, né, tudo tal. E a gente minimizou isso até para que a gente possa, né, trabalhar melhor isso. E hoje, o último campeonato que a gente pôde notar que a meninada que vem crescendo com a gente, hoje que está preenchendo as equipes, né. Então, por um lado, a gente tem essa né, sem felicidade de diminuição, mas por outro a gente tá vendo que, né, mais atletas, assim, que vêm do município mesmo, estão inseridos aí na competição. Esse ano a gente vai ter o campeonato municipal? Já tem. A gente tá com a ideia de começar agora, a gente tá esperando acabar os jogos da MOG, né, porque o corpo de equipe nossa do departamento, a gente precisa estar disponível os finais de semana para estar indo fazer mesa, né, tá acompanhando a competição, né? Porque é uma competição que necessita disso. E a gente tá com uma previsão aí para estar começando no finalzinho de agosto, comecinho de setembro aí, os dois. Nós vamos fazer agora o futebol de campo, o amador do município e o regional nosso, o tradicional regional de futsal, que hoje eu tenho aí numa lista aí 15 equipes de fora 15? Querendo participar. Então, o campeonato ficou reconhecido até na região de Ribeirão Preto. Pessoal querendo vir para disputar aqui em Guaranés. Querendo participar do campeonato, um campeonato que o pessoal alega ter um público bom, as condições do ginásio excelente, a organização todo muito boa. Todo mundo quer jogar nele. Todo mundo, hoje eu tenho Ribeirão Preto querendo vir jogar aqui a competição. O Biguatinga veio praticamente com o ano passado com um time de Ribeirão Preto, né? Sim. Mas hoje eu tenho dois, assim, tá sim, só para ter a dimensão do quanto o campeonato ganhou importância, tanto é que a gente tem que fazer primeiro que o municipal. Vaguinho, grande legado que você vai deixar aqui pro esporte guaranesiano desse período que você está à frente do departamento. Então, Antônio, que eu até separei aqui algumas coisas, né? Graças a Deus o trabalho nosso aqui foi bom, né? Eu acho que tende a crescer, a semente que tá já numa árvore média e vai continuar regando ela, cuidando dela, se Deus quiser, e a gente vai colher mais frutos, né? Não, então, dentro desses anos, não, você viu, nós contribuímos com os campos, né? Através de subvenção, que é o que a gente acabou de falar, do pessoal se organizar, papelada, tudo. Aí a prefeitura tem uma facilidade, né, de estar ajudando, né? Nós tivemos o carro-chefe nosso, foi o programa Bola da Vez, né? Há 3 anos atrás, que foi o programa que a gente quis dar um amplo na cidade pra gente estar puxando os outros, né? Nós temos uma corrida aí que é nacionalmente conhecida. Fomos campeões do Jogo da MOG, nunca Guaranésia. Um grande título, né? Um grande título, acho que é o maior, né? O maior nosso aqui, acho que colocou Guaranésia verdadeiramente assim, no rol do que é esporte, do que diz esporte, né? É, voltamos com os jogos escolares, esse município ficou 8 anos sem disputar os jogos escolares. Oito anos? E em 2011 nós voltamos, e hoje pra você ver, Guaranésia é uma potência, né? Junto, parceria com as escolas, crianças treinam nas escolas de esporte nossa, né? Agradeço aí o pessoal das escolas que também apoia muito, e a prefeitura, sem sombra de dúvida, abraçou a causa, né? Nós temos aí hoje nossas academias aí, os parquinhos, e a gente vai agora tá com um projeto novo de instalação de parquinhos de madeira, uma coisinha mais assim ecológica, né? É. Como se diz, a gente tá com um plano de encerrar com isso. A gente tem a nossa praça de esportes ali, Jucemar Tadeu de Souza, que é, né, uma referência na cidade hoje, né, no que diz um centro de lazer, né, que acho que isso também é um ganho muito grande pra gente. Nosso campeonato de futebol é anualmente, né, tivemos aí reforma das quadras da Coab, reforma da quadra de Santa Cruz da Prata, hoje funciona praticamente um poliesportivo. Jogamos as categorias de base aí nos Jogos da Juventude, Lidarp, vários campeonatos aí, né, da nossa região. Reativamos o Conselho Municipal de Esporte, que é o que origina o nosso ICM, né? Torneios internos e intermunicipais mensalmente nós temos, né? Criamos um calendário anual esportivo que a gente segue, que é importantíssimo. Né? Hoje é o nosso, a diretriz nossa aí do que a gente tem que mover nos anos. Às vezes atrasa um mês, outro, mas a gente consegue com muito afinco aí. Consegue cumprir. Avaliações técnicas aí, hoje cidades aí, treinadores como comissão do Palmeiras, do Santos, do Internacional, tá querendo vir aqui dar uma olhada em atletas nós. Conferência Municipal de Políticas Públicas que nós realizamos aqui, tivemos um êxito lá em Araxá, né, com as ideias implantadas. Eu acho que uma das nossas maiores conquistas também foi o ICMS Esportivo, que hoje a pasta de esporte, ela é praticamente desenvolvido com esse recurso. Quanto que gera mais ou menos isso pro município, Vaguinho? Ele depende de vários aspectos, né? Mas assim, esse último ano, por exemplo. Nós tivemos, Antônio. Mais ou menos. Eu acho que a gente recebeu em torno de, o ano passado, em torno de R$6.000 mês. Né? O que parece pouco, mas pro esporte é muito. Muito. Né? 66 mil, 70 mil mais ou menos. Isso. E a gente, né, soube investir, né? A gente tem que ter um planejamento, né, junto lá ao departamento, o prefeito, para que a gente possa desenvolver nas áreas, para que não há um gasto desnecessário e a gente tenha recurso para estar desenvolvendo durante todo o ano, né? Outra, acho que conquista boa foi a contratação de profissionais de educação. Valorizamos a área, né, o departamento, com profissionais habilitados para estar desenvolvendo o esporte da maneira que tem que ser desenvolvida, né, com qualidade, com responsabilidade, né. O campeonato nosso de futsal agora é anualmente, só com atletas do município, né. Eu acho que o regional, né? Tem um municipal, regional. Isso, os dois. Eu acho que isso aqui é o maior de todos, né? A inauguração do poliesportivo. Né? Nós conseguimos aí, deixamos aí essa estrutura belíssima aí para os atletas e para toda a região. Nosso evento de motocross está voltando agora, né? Que foi uma coisa muito legal. Vou dar uma resumida aqui, porque senão eu vou ficar... Tô vendo que a lista aqui, é grande, cara, aqui, viu? Já tô ficando preocupado. Sediamento da TACPTV, né? Nós tivemos. Esse ano nós tivemos, infelizmente... até deixar claro, acho que os meninos vieram aqui e falaram, né? Manuel, uma infelicidade da própria PTV de organização, de não ter né, é, mandada arbitragem. Organização, e aí a Globo faz uma A Globo erra, né, você vê, né, erra muito, né? É, a nossa, acho que é uma das últimas, hoje nós tivemos aquisição depois de muita luta, porque desde a inauguração do ginásio poliesportivo, o ginásio poliesportivo, já falo, né, são todos os esportes, né? Das nossas tabelas profissionais de basquete, hoje aqui Guaranés e Paraíso só que tem essas tabelas. Essas tabelas, entendeu? É tão cara assim, Vaguinho? Ela é cara. Cara. E é o poliesportivo nosso, Antônio Cláudio, ele não tinha outra maneira de ter o basquete. A estrutura dele não deixa você ter. Eu não posso enfincar um poste de basquete no meio da quadra. É. Entendeu? Eu não posso puxar do Brise, que é uma estrutura frágil, né? Uma tabela. Ter a tabela. É. Muito. Com muita luta aí. Hoje, né? Nós temos as tabelas profissionais aí. Criamos o memorial do esporte, os troféus, né? Pro pessoal que já ganhou, recuperamos os troféus aí de antigamente, que o pessoal aí. Fica ganhou. Tudo no polo esportivo? Tudo lá no polo esportivo. Nós vamos dar uma reformada ainda agora, porque nós tivemos um problema com as prateleiras lá, mas a gente vai desenvolver. Vamos entregar a quadra do antigo ginásio para mais uma prática esportiva. E vou resumir aqui o que eu te falei. Hoje a gente atinge 817 alunos, atletas. Entre jovens, adultos e pessoal da terceira idade. Isso. A Roseli também está te parabenizando aqui, viu? Já cortando você. A Roseli está te parabenizando aqui, está dizendo que você é um grande profissional. E hoje é aniversário da Roseli. Parabéns, viu, Roseli? Tudo de parabéns, bom Roseli. Pô, vou lá. Parabéns para ela também. Vou lá jantar. Você tem amizade. Eu quero te passar, então, entre essas conquistas aqui. Claro, não tem a mesma importância de todas elas, mas o Troféu Expresso, você mais uma recebe o segundo, né? Segundo. Recebeu o primeiro em 2012. Em 2013, o Juninho Ju fazia parte da tua equipe e ganhou. Em 2014 foi a vez do professor Maurício, que hoje faz parte do departamento, e mais uma vez você recebe aqui o segundo Troféu Expresso como destaque de 2015 no esporte. Tá aqui, Vaguinho, nas suas mãos, mais um para você colocar na sua prateleira, que eu tenho certeza que você tem muitos lá, né? Tem. Mas mais um para você colocar na sua prateleira, viu, Vaguinho? Parabéns. Agradeço aí, Antônio Cláudio, o pessoal, né, que reconhece o trabalho. O troféu não é meu, o troféu é de cada atleta, cada aluno, cada professor, profissional, funcionário que estende a mão, colaborador aí com a gente do esporte, né? Eu até tenho um agradecimento breve aqui. Por favor, né? Fique tranquilo. Agradeço a todos esses profissionais que ao longo desses anos aí, né, tiveram com a gente aí para que tenha sucesso, né? Acredito que foi a união que resultou em tantas conquistas. Acho que isso é muito importante, né? Os estagiários, professores, funcionários, colaboradores, os patrocinadores aí que sempre nos apoiam, né? Aos pais pela confiança, né? E o apoio constante, né? Os departamentos parceiros, que sempre dão a estrutura necessária pra gente aí. Agradeço a oportunidade do prefeito João Carlos e tá sempre apoiando e tá sempre ouvindo aí o que é o esporte, a importância, né? Do que se tem que desenvolver dentro de um município hoje, né? Agradecer a meninada mandou um abraço, que vai ser eu mandar pra todo mundo aqui, né? O Vitor até que me lembrou aqui, o menino atleta nosso aí do Sub-9, mandando um abraço pra todas as crianças aí, né? Que estão aí nos treinamentos, estão aí jogando as competições. E é isso, Antônio Cláudio, a gente tem aí menção aí de um futuro muito, muito bom. A gente torce para que o futuro do esporte de Guaranésia cada dia cresça mais, e é isso. Sorte em Lavras, está dizendo aqui a Michele Boturi. Ah, legal, obrigado. O que vai acontecer em Lavras, Vaguinho? É, bem lembrado, essa semana, né, as equipes de voleibol, sub-14, masculino e futsal. É o que a gente falou aqui. A gente vai estar competindo no estadual dos jogos escolares e vamos com tudo lá buscar o título, na MOG aí vamos com tudo também. Juliana Costa tá mandando os parabéns, o Nelsinho tá te mandando os parabéns, viu? Galera toda aqui mandando os parabéns, o Sérgio, do Departamento de Cultura, também tá parabenizando você. Você é o cara, tá dizendo aqui o Sérgio. Grandes parceiros aí que você citou. Cláudio Godoy também tá te mandando parabéns aqui, Cleonir também mandou mensagem, enfim, tem muitas mensagens aqui. O único problema é que o celular travou aqui, mas deve ser por causa do número de mensagens, mas o pessoal tá te mandando esse abraço, viu? A Simone também, que mandou mensagem, agora está repetindo aqui a mensagem, está dando os parabéns pelo Troféu Expresso. Vaguinho, valeu, meu amigo. Valeu, eu que agradeço o pessoal pelo carinho. acho que isso move a cada dia mais, dá força para que acho que pessoas como eu, ou pessoas que vão entrar aí para trabalhar nessa área, porque é uma área muito afetiva, que você está no dia a dia com sentindo o que é, né, através do esporte, o que você pode proporcionar. E acho que isso aí, né, quando você vem num programa da audiência do seu aí, recebe, né, essas, né, mensagens aí, a gente fica feliz e renova ainda mais para que a gente possa trabalhar, desenvolver, terminar o nosso trabalho esse ano aí com muita força. Tem muita coisa para fazer, né, Vaguinho? Tem muita coisa. Parabéns também a quem concorreu com você, o Pelezinho, o José Patrício, o Martinha Flamini, o professor Maurício também, que concorreu dessa vez. Acho que é para você ver, isso que deixa o troféu ainda mais, né, acho que todos aí merecem, né, um troféu como esse aqui. Hoje eu tô representando, mas eu tenho certeza que amanhã um outro vai estar aqui, e assim segue, tudo para um esporte mais forte. Um abraço aqui para minha mãe também, se eu não mandar um abraço para ela lá, porque não tem almoço daqui a pouco. Sem aquela mulher lá na minha vida lá, eu não sou nada, viu, não, rapaz? Tem almoço daqui a pouco, não entra nem em casa. Nem, né, em casa eu entro. Ó. Valeu, Vaguinho, parabéns. Obrigado. Viu? Intervalinho comercial, a gente volta já já, dando sequência no Expresso de hoje. Música.